Cometa 95, controle Salvador. Cometa 95, controle Salvador. Cometa 95, mantém o controle. Confirme a PRU que mantém. Tá mantendo agora a PRU de Bonfim, 233. O Cometa 95, a PRU para a posição Bonfim. A PRU ideal é a 262. Grato, PRU ideal 262. Estabilizou o lote, o 54 no 4. 104 no 4, desce para 2000, ajuste no 020. 2000, 54 no 4, já visual. Gente, reduza para aproximação, vai seguir o 737-800, tá a 2 milhas para o marcador externo. 7, reduzindo, 54 no 4. O Gol no 982, controle. Prossiga com o 982 estabilizado. 2 agora, 118-95 com pouso. 395, bom dia. Agora chama a torre 1895. 1895, 54, 54, obrigado, bom dia. Boa. Romeu Asca. Bom dia, aquilo Romeu Asca. Procedendo no corredor Axé, o número pés, condições visuais, reporta o farol da barra. Teria condições de voar direto 2500? Autorizado, 2500 direto, o quilo Romeu Oscar. Romeu Oscar, obrigado. Cometa 95, agora sobre vetor para sequenciamento, esquerda para o 240. Confirme a mensagem do Cometa 95. Curva esquerda na proa 240, sobre vetor para sequenciamento, o Cometa 95. Seu limite será a magnética de Salvador, a magnética de Simbra, Cerezas Comunicações, é a 130. Esquerda 240, indicado pela magnética 130 de Simbra, também dá o descido, Cometa 95. Gente, o descido está autorizado até 4 mil pés, o ajuste é 10020. 4.000, 10020. Atinge, mantenha 50 ou 6250. 6250 está autorizado para 2 mil pés. O ajuste no 020, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Desce para 2 mil, ajustado 1020. Está autorizado o procedimento, vai reportar estabilizado o 6250. Prole o 35221. 5221, prossiga. Possibilidade de aprovar a vitória da conquista. Passando árvore, está autorizado direto, vitória. Obrigado, 221. Salvador, voo no 982. quanto a Juliette. Vou na 95. Cometa 95, completa esquerda 230. Esquerda 230. Afinal, TUI 1895, bom pouso. 1895, graça, bom dia. Chama o centro, frequência 1288, secundário 1260. 288, 1260, é o trip 5221. Ai, que bravo, Oscar, na escuta? Fala, checa o contato, o plot aqui da aeronave que subiu. Eu ainda mantenho ali a área norte, próximo da área industrial. Controle de Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, controle, prossegue no corredor forte, condições visuais. Autoriza pode ser direto, senhor? Confirme. Autoriza direto feira? Autorizado, subindo ao 045 direto feira. Obrigado. 025 visual, Mike Eco Juliette. Gente, 025 condições visuais, Mike Eco Juliette. Comenta 95, atingiu 4 mil pés. Desce para 2000, cometa 95, ajuste permanente. O ajuste agora é 10199, 10199, mantendo a proa, 230. 2000, 1099, 230. Para o táxi Xander 631 com 160-160 a bordo, ao certo na Galeão, 3 horas e 50 de altura. Cometa 95, agora completa a esquerda para o 2190, aguardando o vetor final para o localizador. Cometa 95, esquerda 2190. Olha, o gol 1073 na posição 1, feedback para meta. Livre por estacionar, repetir alta, 073. O AVE 8487 está autorizado para o Edituna da presente. Cometa 63, contato radar, passando a posição conjunto 40. Voa para a posição BONF para interceptar a chegada a BONF e reporta quando não der a descida. 63, mantendo 40, voa a posição BONF, agora está descida. Solo Salvador, bom dia, Xené 6250. Está no ponto, espera pronto, 63. Completa a esquerda para o 150, reposta estabilizado. Completa na frente esquerda para o 150, vou passar a estabilizado. Juliette, 6250. esse tráfego na região que possa interferir. O Kilo Romeo Oscar, tem um bom pulo. Cometa 95, ele posto localizador. Dente, cometa 95, torre 1895, bom pouso. Cometa 95, grátis, bom pouso. Prontidona, o APSA 8487 pode descer para 2000? Autorizado 2000, 1019, o ajuste, o APSA 8487. Afirmativo, na Prontidona 2000, 1019, 8487. Muito bom, no contato radar, passando na lateral da posição Conde, nível 100, Prod Bonf, chegada Bonf. 107 a bordo, 107. 2,50 de autonomia, alternando com para o táxi. Livre táxi para o ponto 010, para os próximos 2. 295, voo no 073. Controle Salvador, Xanar 6319. Xané 6319, está sob contato radar, subindo ao 360 na saída da El. Sael 360, podia autorizar a bridge, dá presente? Autorizo Leda, bridge com centro. O Xané 6270. Desça ao nível 050, velocidade a critério do comandante, número 2 para aproximação, a chegada é bom. Diagonal na nave 3, autorização Guarulhos. Saída da EL, Leda, depois o Abril, intercepta depois o Lona 6, seguindo o plano. Controle 1208, transponder 5060, bom 983. O portão 05. Maria, obrigado. Motor Bruno 397. Cometa 011, Cometa 011 da Pro de Peluda presente. P98, desse nível de voo 080, chegada bom. Controle, bom dia, Gol no 073, está passando agora 2 mil pés. Bom dia, no 073, contato radar, sobe o nível 340, saída da EL. 340 da EL, 073. O APS 8487 autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado no LS. Está chamando a LS 8487. Panamá 3111, chama agora Recife, frequência 1251, secundária 133, decimal 25, bom voo. Confirmar a primária? 251. 251, 1, 3, 2, 5, 3, 1, 1. Astral 8427, agora chama a torre 1895 com pouso. Torre 1895, muito obrigado, bom dia. Guardião 01, chame a torre em 118, decimal 95. Comenta o Nuno. Consigo, Nuno. Nuno, no ideal de descida. Desce ao nível 070. Nuno, 070. No 398, desce ao 050. Lima, Lima Fox, desce ao nível de voo 080, chegada MAN. Voo 1073, chama Recife na frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 25, 13325, com Recife agora, 073, obrigado, bom dia. Boa. Controle, muito bom dia, Guardião 01. Guardião 01, condições visuais, prossegue para o subúrbio. Condições visuais, subúrbio, Guardião 01. Cometa 63, controle. 63, na escuta, prossiga. O Cometa 63 está sob vetor para sequenciamento, curva direita na proa 280. Seu limite será 2 minutos nessa proa. Vai seguir um Embraer 190 na aproximação. Direita 280, limite 2 minutos. O Papatango Índia November Mike, descida para 2 mil pés, o ajuste 1019. Agora para 2000 com 1019, Índia November Mike. Opa! Passando Oscar, decolado com curva à direita, perfil Axé, mantendo mil pés. Sete Fox, Tango Oscar, prossegue no corredor Axé e confirme o nível que solicita após o farol da barra. Vai manter mil pés até o través de Valença, depois sobe para 065. Positivo, copiado. Mantém mil pés até Valença, após só por 065, direto BH. Afirmativo? Termo. Conta o farol da barra, qual que você gosta? Cortará farol da barra, Oscar. Chamando o controle, confirme. 4207, 10.